prazer com a saudade sua. Passei a noite em claro e combinei com a lua pra dizer pra você. Que eu ando quase louca com a saudade sua, entrando na sua boca me deixando nua. Me deixando.